Quantas vezes a gente te pensa em desistir? Coração apertado, difícil de sorrir. Mas a vida tem seus planos, pode acreditar. O que hoje dói, amanhã vai passar. Não se desespera, respira e confia. A tempestade ensina, depois vem calmaria. A dor é só visita, não é pra sempre, irmão. Tudo tem um tempo, tudo tem razão. Não se desespera, pois na vida tudo é passageiro. Dura o tempo necessário pra ensinar o que é verdadeiro. Cada lágrima que cai é semente no chão, mais tarde floresce no teu coração. Caminho escuro também leva a luz, e cada queda te aproxima de Jesus. Segura firme, não solta a tua fé. Quem planta esperança colhe o que quiser. O mundo gira, o tempo cura. Sempre nessa loucura, a dor vai embora, a paz vai chegar. Só não para de caminhar. Não se desespera, pois na vida tudo é passageiro. Dura o tempo necessário pra ensinar o que é verdadeiro. Cada lágrima que cai é semente no chão, mais tarde floresce no teu coração. Então vai na fé, vai no amor, não se esquece do teu valor. Só confia no tempo do Senhor.